parte do Listen and Dream, a intenção era lembrar do som do som. E eu não conseguia, não conseguia. Fiquei um tempão assim, ia nos encontros, era domingo. Aí chegava lá frustrado. Aí quando terminou o curso, acho que terça-feira, depois do último domingo, eu tive um sonho absolutamente sonoro. Que era tipo umas vespas na minha cabeça. Nossa. E era muito fritivo, mas o som era muito bom. Então, no próprio sonho, eu pensava, nossa, que coisa aflitiva, mas o som tá tão bom que eu não vou tirar elas. Sim. E aí eu acordei, agora eu super feliz. E mandei um e-mail, porque eu já tinha acabado o curso. Aí eu mandei um e-mail e falei, teve que acabar o curso, não sei o que lá. Aí me responderam, os sonhos, eles aparecem quando eles querem, entendeu? Você não pode pressionar. Controla, né? Sim.